Acho que é importante nesta fase, em face da tendência de crescimento do número de casos, dar esta informação e daquilo que tem sido feito da parte da equipa de gestão do Covid, do gabinete de gestão do Covid, em articulação com a autoridade de saúde local. Dizer que neste momento temos 175 casos ativos, dados desta manhã. Na última comunicação, se não me engano, tínhamos 161 casos ativos. Portanto, neste momento, apurados e validados 175 casos ativos, com tendência, como disse, de crescimento. Neste momento temos um total de número total de recuperados de 1.852 casos e um total de infectados desde o início da pandemia de 2.070. Neste momento, relativamente ao gabinete de gestão de Covid, que é coordenado pelo Coordenador da Proteção Civil, o Engenheiro José Carlos Marques, estão 6 pessoas a trabalhar em articulação com a Autoridade de Saúde Local, em tarefas que se prendem, portanto, como disse, em articulação com o setor da saúde, designadamente com a Autoridade de Saúde Local, em articulação com a Senhora Delegada de Saúde e devidamente autorizado, fazem inquéritos epidemiológicos aos casos positivos e contactos de risco, portanto, trabalhar no sentido de evitar cadeias de contágio, ou se quiserem, de outro modo, cortar cadeias de contágio, esclarecer dúvidas àqueles que estão em situação de isolamento profilático, ou dúvidas a outras pessoas que sentem sintomatologia e querem ver essas dúvidas esclarecidas. Acompanhamento das famílias, apoio psicológico, apoio à recolha do lixo, entrega de bens de vários tipos de bens, desde bens alimentares a outros. Também dizer que relativamente à recolha do lixo que é feito nos domicílios, ela é feita 2 dias por semana, às terças e às sextas, e a título informativo dizer que no dia 4/1, portanto na passada terça-feira, foram feitas 61 recolhas de lixo biológico e de outro lixo portanto produzido por pessoas que estão em situação de confinamento ou isolamento profilático. Como disse, a entrega também de bens alimentares e outros bens de primeira necessidade, apoio e esclarecimento na estruturação das atividades e proteção aos estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, entenda-se lares de idosos, trabalhos também de contratação e apoio na descontaminação dos espaços onde houve situações de pessoas infectadas. Aqui um trabalho importante para manter os níveis da democracia a funcionar, o apoio aos atos eleitorais, a recolha de votos nos lares, a recolha de votos nos cidadãos em isolamento, a recolha de votos nas assembleias de voto e o auxílio na implementação de planos de contingência, no desenhar e no estruturar esses planos de contingência para várias instituições e eventos. Apoio na realização dos planos de contingência, como disse, implementação desses mesmos planos de contingência e acompanhamento da sua execução, articulação do transporte para vacinação e testagem, apoio no centro de vacinação e implementação e coordenação da testagem de funcionários. A este respeito, dizer que foram já testados num programa faseado de testagem de funcionários do município, por opção do Executivo, em permanência optámos por fazer a testagem a todos os funcionários dos serviços externos e dos serviços que estão aqui instalados nos espaços do município. Neste momento já foram testados cerca de 113 funcionários e felizmente todos eles testaram negativo para a Covid-19. Acho que é importante partilhar esta informação com o Executivo, numa fase em que há uma tendência crescente no número de casos em face da nova variante que está a circular e que é dominante, e que, da parte da comunicação do município e do trabalho da equipa de gestão de Covid, no sentido de haver um reforço das medidas de autoproteção e do reforço das medidas de cautela que queremos passar para a comunidade em geral, uma vez que o número de casos tendencialmente vai aumentar. Portanto, a palavra de ordem tem sido muito passar uma informação de reforço e redobro, redobrar as medidas de autoproteção, ou seja, cada um de nós deve ser um agente de saúde pública, proteger-se a si e proteger os outros e naturalmente também aumentar os níveis de testagem e aconselhar a testagem em várias circunstâncias, desaconselhando a aglomeração, ou seja, os ajuntamentos, e reforçar a testagem e também, naturalmente, as habituais medidas de proteção. Ah, ok, está bem. Obrigado. E também, naturalmente, reforçar o alerta relativo ao uso da máscara, às medidas habituais do uso da máscara, do afastamento físico entre pessoas, evitando a aglomeração e também, naturalmente, a desinfecção das mãos, portanto, medidas que vêm desde o início da pandemia. Em abono do que estou a dizer, tirei a máscara para melhor comunicar, agora vou pôr a minha máscara. Alguma dúvida sobre este assunto? Eu pedi ao engenheiro Zé Carlos para me dar os valores exatos, ele referiu-me 113 casos. Testes. 113 testes. 78 testados, todos negativos, relativos aos funcionários do município dos serviços externos e até ao momento 35 dos funcionários que trabalham aqui nos espaços do município, 35, portanto, todos negativos, e hoje vão ser realizados mais 54 testes a funcionários aqui do edifício do município e que, portanto, vamos fazer toda a triagem, toda a testagem a todos os funcionários do município. Eu acho que concluo dizendo que esta informação é relevante de transmitir, uma vez que o município e os espaços do município são o espaço de entrada de cidadãos para tratar das suas vidas e das questões com a administração, e é importante garantir níveis de proteção e níveis de segurança e garantir que haja um funcionamento capaz dos serviços. E dizer também que os serviços se organizaram no atual contexto das medidas de controle da pandemia para responder às necessidades do cidadão. Ou seja, o município continua com os seus serviços de porta aberta para responder às necessidades dos cidadãos com os cuidados reforçados e redobrados para evitar contágios. Por isso, a opção pela testagem de todos os funcionários.